um instituto na Noruega chamado Christian Michelsen Institute. Nós, desde há quase 10 anos, temos uma cooperação com a Universidade Católica e o Centro de Estudos e Investigação Científica, que acho que todos devem conhecer, não é? Se calhar não me conhecem, eu sei que alguns de vocês já me conhecem. Mas eu estou aqui, eu cheguei, eu vivo na Noruega, mas estou a viajar para Angola e fazer pesquisas em Angola desde 2002 e quase todos os anos estou aqui duas ou três vezes. Assim que já tenho durante algum tempo acompanhado o processo de desenvolvimento político e social e económico de Angola. Entretanto, também fiz meu doutoramento sobre questões de governação local em Angola e Moçambique. Apresentando-me a mim. Quanto tempo tenho? Isso para não fugir muito. Meia hora. Mas 20 minutos. Inclusive a data? Não, é para a apresentação normalmente consideramos 20 minutos, meia hora e mais meia hora, 45 minutos para debate. Okay. Mas uma hora e tal. Ok. Uma hora e meia, se quiser. É assim, eu recebi o convite. Eu estou muito, muito grato pelo convite, mas chegou ontem à noite. Em cima da hora. E estava em cima da hora, porque este é o último dia desta vez que estou em Angola. Vou sair hoje à noite, tivemos mil coisas a fazer, então, como eu disse à Alan, não tive nenhum tempo para preparar isto. Apenas tenho umas fotografias que vou-vos mostrar e, de alguma outra forma, eu acho que estas fotos podem guiar a apresentação do nosso trabalho e as experiências que fizemos em Calandula. Portanto, vou começar por apresentar o nosso projeto de pesquisa e, a seguir, vou-lhes render algumas observações sobre, e análises sobre o desenvolvimento do município de Calandula, que fica em Malange. Todos sabem onde fica? Exatamente. Todos foram lá ver as quedas ou não? Há alguém que não viram as quedas? Oh! Não foram ver as quedas? Nossa! Aqui está! Viajando tantas províncias que já não deu para chegar. Não deu? Não, mas as quedas de Calandula, a seguir das quedas do Victoria no Zimbábue, são as maiores da África, não é? Então, um espetáculo que a Angola tem para mostrar ao mundo. Infelizmente, eu acho que isso vai ser o lema da apresentação, é que não se está a conseguir dar proveito ou aproveitar essa oportunidade turística que Angola tem, porque o município de Calandula é caracterizado por muita pobreza e pouco desenvolvimento. Como eu disse ao Alan aqui inicialmente, não, eu temo que não tenho assim uma visão muito otimista, ou pelo menos muito positiva a dar, e também isto vou basear no facto de que em 2008 também estive em Calandula. Quer dizer que eu tenho uma certa base de cooperação, de base de comparação, porque conheci em 2008 e voltei a ver agora como que está ou como é que ficou. Bem, voltando para a apresentação do nosso trabalho, este aqui é o Osvaldo Silva, que faz parte da equipa do SEIC. SEIC é Centro de Estudos e Investigação Científica, né? SEIC. Tivemos lá com uma equipa angolana-norueguesa. Eu sou norueguês. fomos lá mais três investigadores noruegueses e quatro investigadores angolanos e três inquiridores, quer dizer, essas que realizavam um inquérito popular que fizemos em, na vila de Calandula, tal como em algumas aldeias e bairros no município, em várias comunas. O estudo tem como objetivo estudar ou comparar a pobreza. Temos, de facto, três subprojetos. Um subprojeto sobre questões de género e outro subprojeto sobre comparação entre a pobreza urbana. Fizemos estudos aqui em Luanda, especificamente no Kakwapi, em fevereiro. Agora foi a vez de comparar a pobreza urbana com a pobreza rural, no meio rural como Calandula. Foi, poderíamos ter qualquer, ido a qualquer outro município rural em Angola, mas por várias razões acabamos por escolher Calandula. O terceiro subprojeto tem mais a ver com a governação. Queremos ver quais são as a maneira como é que o poder está estruturado localmente, como é que o poder administrativo funciona e, eventualmente, quais são as capacidades e quais são os serviços públicos que o governo possa prestar para, de alguma ou outra forma, ajudar para aliviar a pobreza. E é disto que... Então, vou falar um pouco sobre a situação da pobreza e sobre a governação. Trabalhamos da seguinte forma. A apresentar-nos num bairro ou numa aldeia, como todos sabem, o primeiro passo é, logo a seguir de ter a autorização de trabalhar no município, o passo seguinte é conhecer o SOBA, apresentar-se devidamente e pedir licença para trabalhar naquela área. Obtendo isso, fizemos uma reunião. Aliás, nós não queríamos fazer, mas quase sempre os sobras insistiam que para trabalhar era preciso chamar o povo, como ele disse. Isto significaria que todos do bairro, jovens, velhos, mulheres e homens, tinham que comparecer aí para nós apresentarmos. E aqui é que o Osvaldo a fazer a apresentação de quem é que somos nós. A seguir, dividimos a população, que já estava aí quase toda, em homens e mulheres, e desta forma tentávamos também olhar para as diferenças de género, assim como poderíamos ter as opiniões das mulheres, tanto como dos homens, porque, como é descoberto em Angola, como em muitos outros contextos, muitas das vezes com um grupo de homens e mulheres, são quase sempre os homens que falam mais. E, de facto, foram situações muito interessantes e úteis, porque descobrimos que as mulheres têm opiniões muito diferentes de quais são as dificuldades que a sociedade tem que encarar. As preocupações das mulheres são, de maneira geral, algo diferentes também. Esse é o Nelson Pestana, não sei se conhecem, o coordenador do lado angolano, e o Eyolf Jullarsen, que é o coordenador do lado norueguês. Aqui, isso é um exemplo de uma pequena reunião que fizemos com homens num dos bairros de Calandula. Este cenário é muito típico, de facto. quase todo o povo de Calandula vive em casas de barro, de blocos de barro, como estas, ou com chapas de cinco, ou com, como se chama aquela parra, não? Capim. Incluí essa fotografia só para dizer que é um parque infantil feito junto à administração. Atrás dessas árvores fica o palácio do administrador. Só para dizer que esse é um parque infantil bastante bem feito e um parque de basquetebol, não é? Multiuso, exatamente. E incluí aquela fotografia só para dizer que não é tudo tão mal, mas de resto as fotografias vão mostrar outra realidade. Isto aqui é o quê? Isso é mandioca. Não, é mandioca. É uma coroa. Estão a fazer. Sim. Estão a secar. Eu aprendi o processo. Primeiro metem na água para ferventar um pouco e depois vão secando. Depois produzem a fuga de babó. E é evidente. E eu até fiquei um pouco surpreendido do facto que lá em cima produzem mandioca. E depois produzem mandioca. E mandioca. Até que não puder mais. Aquilo é mandioca da manhã até à tarde. É quase incrível. Algumas pessoas também têm hortas, onde produzem pequenas quantidades, principalmente para consumo familiar, aliás, para subsistência de tomate, de alguns legumes, repolho, alho, etc., cebola, as coisas que se normalmente produzem. Jinguba, tem bastante produção de jinguba também. Mas quase tudo que não tem a ver com... Aliás, o único produto agrícola que se vende, que se exporta, é a mandioca. Hoje em dia, um saco destes vende-se por 6 mil kwanzas. Um grande problema para os agricultores é que é o problema da escoamento. De vez em quando, e com tempos irregulares, vêm comerciantes com caminhões e compram e vendem aqui em Luanda ou em outros sítios. Mas a dificuldade é muito grande de escoamento. Só para mostrar aqui uma foto de alguns sobas. Essas sobas descobrimos, depois de uma investigação mais de perto, não são aquilo que aí não dizem, não são verdadeiras sobas da linhagem, são da cajinga, como dizem aí, cajinga do governo, quer dizer, aqueles que são do governo. Alguém pôs-los aí, e esse, por exemplo, o tio dele, era um dos empregados da administração colonial, que foi colocado para ser soba na vila de Calandula, na vila de Tanque especificamente, e então ele tem algumas dificuldades de legitimar o seu poder, como é normal para as autoridades tradicionais, através da linhagem, porque anda a parar aí nos anos 60, quando veio o administrador. Então, essa é um soba que tem o problema de que não tem terra para distribuir aos demais. Mas mesmo assim ele foi muito simpático connosco e contou-nos muito sobre a vida no bairro. Podemos seguir? Este aqui é o soba do regidor de Calandula de Baixo. Muitos dos sobas em Malanja vestem esse tipo de chapéu tradicional, que são os shoppers que podem vestir. Ele também tem alguns assuntos quanto à linhagem, mas evidentemente ele é da linhagem, mas se calhar não era o próprio, o que deveria ser herdeiro. Mas é um tema e debate constante entre os sobras, é quem é que tem mais linhagem, quem é que tem mais legitimidade para ficar com o sobado deste momento. Não sei se estou a explicar coisas que já sabem, mas os sobados, pelo menos em Calandula, é de seguinte forma. Tem sobas, tem por volta de 500 e tal autoridades tradicionais, reconhecidos como autoridades tradicionais em todo o município, que é bastante, é muito. Tem 18 regidores que o governo conhece como o soba principal, o soba dos sobas, né? E então, por baixo do regidor, e esse regidor tem sobas, normalmente entre 4 ou 10, por aí. E os sobas, e também existem sobetas, como dizem aí. Em outras instâncias também falam de seculos, mas eu percebi que sobetas ou seculos é mais ou menos do mesmo área. São chefes de um aglomerado familiar mais restringido. Yeah. Pois há outra parte sobre os sobas. Esta é a casa do sobas. Então a ver a bandeira. Não. A bandeira é da República da Angola. Não. Yeah. Yeah. Só falta a bandeira. Essa bandeira é da origem. Da origem. Da caixinha dele. Há uma. E também não é novidade para vocês. Há uma forte confusão entre o partido e o Estado e a administração civil. Isso é evidente tanto ao nível dos sobas tanto como na administração em si. O primeiro secretário do partido é Bela, também é o administrador municipal, como é quase a regra hoje em dia em Angola. E durante as horas de serviço, se não se encontrar um administrador municipal na administração municipal, é porque se está reunido com o partido na sede do partido, então é na hora de serviço. E para mim, eu digo isso assim diretamente, eu acho que não é correto, corresponde, porque não corresponde àquilo que é a Constituição da Angola. Mas a prática ali é assim. É só para dizer que encontramos muitas bandeiras novas, assim, e bonitas do partido e muito poucas bandeiras da República. Mesmo fora da administração também e dos edifícios públicos. E então um dos sobras aí disse que... Eu perguntei, por que é que os sobras têm a bandeira do partido fora da sua casa? Essas são as bandeiras que eles distribuem. Eles quem? Eles lá na administração comunal. A administração comunal é distribuir bandeiras do partido. Mas é isso. É assim. É isso que se faz, pelos vistos. Bom. Agora vou-vos mostrar uma série de fotografias que... entre nós começamos a chamar os mamarrachos do desenvolvimento. Um fator que vimos que chocava, que foi um bocado chocante para mim, é que encontramos tantas obras públicas, principalmente feito com o Orçamento Geral do Estado, ou com fundos de empresários que de alguma outra forma também tiram fundos do Orçamento Geral do Estado, que se encontram em estado de abandono ou inacabados. E este é um exemplo de um... Diziam que isso iria ficar uma discoteca ou uma sala de festas, feito por um senhor empresário muito forte aí, que também faz parte do Comitê Central, do Arcalhã. A seguir, este, junto a essa, encontra-se um set de caminhões. Esta iria ser uma pousada para turismo, mas já se fizeram, está quase acabado, mas depois do abandono está lá cheio de capim e os populares devem ter removido as portas e janelas, não sei o quê, porque encontra-se assim. Isto é, há 5 anos atrás veio uns sul-africanos que construiu um, este é um tanque da água do tempo colonial, mesmo aqui junto, construíram um sistema para tratamento de águas, para a distribuição da vila de Calandula. Hoje, 5 anos depois, encontra-se em estado de abandono. Aí não sei, se calhar investiram aí uns $500 mil, não é? Ou coisa assim. Mas assim que se encontra, o plano era de trazer água do rio a 5 km de distância. A canalização também foi feita, mas não está ou nunca foi operativo. E não está e nunca foi operativo. A seguir, isto é um outro caso. Durante o tempo colonial foi feito uma mini hídrica, porque tem condições muito boas para fazer energia elétrica e que poderia alimentar a vila de Calandula toda, inclusivamente o grande hotel que tem aí, que está quase em abandono, através da energia dessa mini hídrica. Mas, por causa da guerra, aquilo foi abandonado. Mas recentemente, na fotografia a seguir, vão ver que com financiamento do, acho que é do Estado, compraram novos equipamentos, um gerador e turbinas e gerador. Está tudo pronto para fazer. Só que nunca foi utilizado. E porquê? Porque, como diziam aí, vieram os chineses, instalaram aquilo e deixaram só os manuais, mas está tudo em chinês. Então ninguém sabe como operar aquilo. Assim está para. A seguir. Essas são as linhas, são 5 km daquela mini hídrica até, até a vila. Portanto, tem tudo aí, mas não funciona. Ok, isto é o Gabinete de Gestão do Polo de Desenvolvimento Turístico de Calandula. Novas casas, cheio de equipamento, foi inaugurado há uns anos atrás. Não fala ninguém. A seguir, durante os últimos 10 anos foi comprado muita maquinaria para o município. Em particular, durante o ano 2008, quando estive aí, foi o ponto alto do influxo de dinheiros públicos na vila e foi a única vez em que a administração municipal em si teve controle do uso do dinheiro público. Veio aproximadamente $5 milhões, que foi utilizado na compra de maquinarias e na construção das escolas, postos de saúde. Eu não tive tempo de ir lá verificar em que estado é que estão esses postos de saúde e tal. Mas, uma constatação geral que fizemos nas aldeias todas, aí é que se encontram relativamente novas escolas, novos postos de saúde, que são as infraestruturas mais, se calhar, mais básicas para o bem-estar da população. Mas encontram-se ou abandonados, ou fechados, ou em relativamente estado de declínio. Porque não há enfermeiros, nem muito menos médicos, nem sequer técnicos de saúde, ou, se há, é que aparecem apenas de vez em quando. mexe na situação dos professores. Há um grande abandono das escolas por parte dos professores. E não sabemos bem explicar porquê, mas a história é a mesma em todo o lado. Os professores vivem em Malanje, principalmente na cidade de Malanje, só aparecem nas aldeias de vez em quando. Às vezes os populares tentam fazer o seu melhor para fazer lá uma casa, até fazer lavras para os professores, mas é difícil atrair os professores para ficarem lá permanentemente e darem aulas. Ok, isso é uma escola do tempo colonial, na área do regidor Calandula do Baixo. É uma das duas escolas, salas que existem para mais ou menos 400 crianças. A outra vem a seguir. A outra sala é essa. É uma sala que foi feita para uma casa que foi feita para uma professora, mas como eles disseram, essa professora nunca veio, nunca quis ficar naquela casa, então decidiram utilizar como sala. Quanto à água, foi outra situação que verificamos sistematicamente onde fomos, e naquelas reuniões em que fizemos um exercício. Quais são as principais dificuldades que se encontram aqui nesta comunidade? E a questão da água é quase unânime. Toda a gente acha que ou é a água ou é a saúde. Depois a seguir a escola. Mas depois vem muitas das vezes estradas. Por causa do problema de escoamento de produtos. Mas esta aqui é a fonte de água de um bairro em Calandula que alimenta 400 pessoas. E como eles se explicaram? Eu às vezes penso que se calhar não sabem, se calhar não estão conscientes do problema. Não, estão muito conscientes do problema. Esses vários homens estiveram aí a explicar. Essa água está cheia de micróbios e isso provoca muito mal-estar da nossa saúde. E como ele disse, estamos aqui a viver acima de uma lixeira. E circulavam aqui animais. Como ele disse, vem aqui crianças, tem muitas crianças, mas muitas crianças em todo o lado. E as crianças fazem cocô à toa. E no tempo da chuva em Portugal, em particular, a água fica muito impura. Mas, como eu disse, aqui estamos a viver acima da lixeira, mas não sabemos como melhorar a situação. Podem interromper a qualquer altura. Não sei se tinha mais a dizer assim em termos de introdução. Só para dizer que como uma apreciação geral, comparando a situação agora com há 8 anos atrás, quando estive lá a última vez, não posso dizer que encontro um município muito desenvolvido, né? Infelizmente. Até pelo contrário. A situação, o setor público está bastante parado. O município não recebe muitos fundos da província nem do Orçamento Geral do Estado, e dizem que uma coisa que me surpreendeu, de facto, não sei se está consciente disso, Alan, conhecem o Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza? Claro. Ninguém sabe dizer rápido porque é tão complicado. Nem assim guardar para pronunciar. Mas, muitas das vezes, é Programa Municipal Integrado, não é? Já conhecem. Mas tem a ver com o combate à pobreza. Mas a informação que obtivemos do administrador adjunto, foi ele que atendeu-nos e foi muito prestativo em termos de informações. O único dinheiro que entra no município agora é através deste programa. O resto é salários. Mas não há dinheiro, não há fundo nenhum. É só esse programa. E por isso, também foi verificar. Esse programa agora constitui 1% do orçamento geral do Estado. Isso é muito significativo, dado que a grande parte é para, vai garantir a função pública, as despesas correntes, não é? Quase 80% é aquilo. Depois vem a dívida e tal. E depois de dívida, despesas correntes, fica uns 17% do orçamento geral do Estado, cujo 1% um destes 17 é aquele programa. E aquilo é que é um pouco distribuído por todos os municípios. Olá, só, nós sabemos que nos últimos 2 anos, por causa da situação económica do país, que as despesas no orçamento do Estado para os projetos assim desapareceu, está quase. Mas a sua informação é que estes financiamentos do orçamento do Estado parou muitos anos antes disso. Não só nos últimos 2 anos. Não. Aquilo é concreto de tal maneira que há anos que não entra fundos significantes naquele município. Aquilo parou há muito tempo. Mas tem a dimensão também do acesso à informação, a capacidade de participar na vida pública do município, ter o suporte de construir os planos municipais, ter acesso à informação. Conseguiu medir esse lado, como é que está esse município em relação a isso? As pessoas são ouvidas, as pessoas participam, são chamadas a participar, o município tem planos, as pessoas contribuíram ou têm contribuído para a elaboração dos planos? Sim. Você pode dar alguma coisa? Não. Continuar a responder a um colega que gostaria de comunicar, aos presentes do espaço para o debate, então, quem tiver questão, pode já. Mas a verdade. Não, a gente nunca se vê, não sei. Mas a verdade. Não, percebi a pergunta. A breve resposta é não. Não tem como. Parte. Eu estive atento a essa questão porque foi a razão principal que. Não, a razão principal pela qual eu fui à Angola, à Calandula, em 2008, foi para aprender sobre a participação e a estruturação da representação popular perante o governo. Então olhei para a questão das autoridades tradicionais e olhei para a questão do CACS, como sendo o método de... conhecem o CACS? Sim. Então, o CACS já estava numa fase embrionária, em 2008, não é? Mas já, na altura, encontrei a CACS a funcionar assim a meio gás e com algumas fraquezas substanciais. Principalmente, ninguém conhecia do CACS. O que era isso? Além dos próprios membros do CACS. E os membros do CACS eram principalmente os convidados do administrador municipal. Então, também não encontrei que... Não se podia, embora dizeram que tinham havido alguns debates interessantes sobre a planificação e o uso do dinheiro público, naquele espaço, principalmente durante as primeiras duas reuniões, e não só, e se calhar principalmente porque foi muito interessante, porque todos sabiam, pelo menos naquele espaço, que haviam ou iriam entrar 5 mil milhões de dólares, ou correspondente em coisas, durante aquele ano. 2008 foi o ano eleitoral. Esbanjou-se muito dinheiro, um pouco por todos esses municípios. E houve debates sobre o uso destes. Dizeram que, epá, temos que ter uma escola aqui, um posto de saúde ali, melhorar a estrada aqui. Foi difícil ir atrás destes investimentos para verificar se isso foi feito. Não posso dizer que fiz isso. Mas estou convencido de que aqueles 5 milhões de dólares a entrarem era um experimento de uma vez só. Pois nunca mais entrou fundos diretamente assim a serem aplicados ali localmente. Veio algum dinheiro. Só que, de certa forma, o que aconteceu com o dinheiro para os municípios foi, paradoxalmente, foi centralizado para o Ministério do Comércio, porque foi um programa, aquele dinheiro, aqueles 5 milhões, de certa forma foram transferidas para o Programa Municipal Integrado. E aquilo era controlado, primeiro, diretamente da Presidência, e segundo, pela Ministra de Comércio. Como é que se chama? Rosa Pacavira, exatamente. E então, a minha impressão é que aquilo foi muito centralizado. Mais ou menos entendo que os administradores indicavam que nós precisamos assim, assim, assim. E então, centralmente, decidiram por onde colocar o dinheiro e foi colocado, foi utilizado, foi, as despesas foram feitas para as empresas de construção, muitas das vezes, que foram um pouco por todo o território a realizar as obras. E assim sendo, é lógico que nem o CACS, nem outras pessoas da sociedade civil teve muita coisa a dizer sobre a aplicação destes fundos. E também os membros do CACS com quem eu falei agora disseram que tem lá pequenos debates, mas é quase sempre em termos de funciona como um informe do administrador para os membros. É uma comunicação num sentido só. Também, tenho que dizer que durante as duas semanas que estivemos aí, nunca conseguimos autorização para nem sequer ter uma lista dos membros, nem sequer ter conhecimento das atas da reunião. Então, a possibilidade de investigar isso foi muito limitada. Dizeram, não tem autorização para fazer isso. Portanto, ficamos a saber aquilo que consta no perfil municipal feito já há 2 ou 3 anos, por, acho que foi o Sérgio Calundum e alguns. E ele, não, próprio... JMJ, exatamente. E disseram que o CACS já está muito parado, e que os membros estão desmotivados. Eu perguntei um pouco para todo lado se alguém sabia do CACS ou algum conselho, mas ninguém conhece. O que conhecem é que os regidores fazem parte, os 18 regidores, por regra, fazem parte do CACS. Se calhar por aí é que tem alguma voz, na medida em que podemos considerar que os regidores são representantes da população. Mas eles também são pagos pelo Estado, então funcionam também como representantes do Estado, não é? Assim fica muito ambíguo. Por último, é claro que, comparado com a lista de membros do CACS que eu encontrei em 2008, agora os membros são agora muito mais concentrados no sector do Estado. São o administrador, o representante dos sectores, os regidores, as comissões Desculpa? As comissões de moradores também estão aí. Não, não está. Não tem comissões de moradores ali. Não tem partidos políticos. Partidos políticos aparecem de vez em quando e representantes das igrejas. Mas está lá o chefe do comando da polícia, está lá o homem do cinza. Quer dizer, está muito enchido por gente que são da estrutura do Estado. Em zonas onde as pessoas não estão metidas nem a chave na planificação, nos projetos públicos, nos projetos de programas de investimento público, o cenário é mais ou menos esse. Nós conversamos há 2 anos com os gestores sobre acesso à polícia que vai, encontramos vários sistemas de água que foram construídos e montados no programa Água para Todos. Mas uns nem chegaram a funcionar, outros funcionaram 2, 3 meses e depois pararam. Mas o cenário era esse, que as pessoas não foram tidas nem achadas, as pessoas não tinham nenhuma informação, as pessoas montaram serviço, portanto, as pessoas que estavam ligadas aos projetos, ou a gestão dos projetos, chegaram ali, montaram serviço e foram-se embora. Portanto, então são características, né? Onde, portanto, características de zonas onde as pessoas não são envolvidas, a comunidade em geral não são envolvidas, por isso os projetos ou não terminam, se terminam, funcionam muito pouco tempo, não tem sustentabilidade nenhuma. Então é um pouco isso. Obrigado. Obrigado. Eu acho que a apresentação foi boa, foi mais ilustrativa e ajudou a perceber o contexto e a situação da pobreza, mais ou menos, nessa zona. E uma questão prévia é: se tivesse que olhar para as características da pobreza, sim, nesta zona que é predominantemente rural, uhum, não é? Comparando com a zona urbana, yeah, que é Capoapo, por exemplo, que, bom, para mim parece ser mais, também tem mais características rurais, mas podíamos hipoteticamente não pensar só em Capoapo, uma outra localidade de Luanda que seja urbana, acha que há muita diferença em termos de como se caracteriza a pobreza numa e noutra, olhando para essas diferentes dimensões e incorporando aquela dimensão também que o Adriano falou, da participação, da informação? O que é que acha? Qual é a sua opinião? Yeah, é uma boa pergunta. De certa forma, é a grande pergunta que nós estamos a nos colocar como investigadores. Essa questão de comparar a pobreza urbana e rural. Também, estou a chegar daí agora e gostaria de dizer que, para não dizer que temos todas as análises feitas, não, nem a descrição, temos que ter algum cuidado em como escrever isso. Mas já as minhas impressões pessoais são claras. Em termos materiais e estatísticos e assim, termos como medir a pobreza, esse é o grande problema, né? Evidentemente, há muito menos dinheiro numa zona rural como estas, mas também, como tem acesso à terra, muita gente cultiva aquilo que precisam para sustentar a vida num nível alimentar básico, né? O grande drama, por exemplo, na zona do Paraíso, é que muitos dos pobres vivem em situações de grande carência de dinheiro. E o dinheiro é necessário para comprar comida. Então podem passar dias sem comer, né? Porque não têm dinheiro, não conseguem dinheiro. Esse é o grande drama. Aqui sempre há qualquer coisa para comer. Não pode ser, não necessariamente, boa alimentação. Não é aquilo que é suficiente para crescer suficiente saudavelmente. E são muito vulneráveis a doenças. Mas, por outro lado, também aqui na cidade são muito vulneráveis. Não é? Tivemos essa cena da febre amarela, que é uma coisa que se espalha muito mais rápido na cidade do que nas zonas rurais. Portanto, o que muitos mencionam é que o drama da cidade é que lá tem a juventude tem acesso à modernidade, vamos dizer assim, tem acesso ao internet, tem acesso a tudo que a grande cidade onde tem a oferecer, está dentro do alcance relativo, não se não fosse coisa porra do dinheiro, né? Aí muita gente nunca foi à cidade, nem os jovens. Mas, ok, duas observações pequenas. Fomos lá a um campo, começamos a falar com o jovem que estava aí. Yeah. Tens telefone? Sim, tens telefone. Então, costumas falar com gente na cidade, às vezes. Sim. E então, tens internet? Tenho. Tens como? Não, até estou aí na minha casa onde consigo apanhar a internet com o meu telefone. Não tenho Facebook. Isso é a 20 km do mato para mim. Já sou amigo dele no Facebook. Mas isso é muito, muito interessante para mim. Porque essa a expressão do jovem é ter contacto, mesmo se ele está aí a cavar na terra, é ter contacto com o mundo aí fora. E era um gajo que queria estudar, mas tinha poucas oportunidades. Outra observação é que encontramos jovens que perguntamos: prefere ficar na cidade ou prefere ficar aqui? Não, já prefiro ficar aqui. Ah, porquê? Porque aqui posso fazer a minha lavra, posso ainda vender a mandioca e dar-nos alguma coisa. Lá na cidade é só muito difícil. Já tinha noção de que, de facto, a vida está melhor na zona rural. Isso foi pequenas observações, não posso dizer que isso é geral. Em termos dos seus instrumentos para medir pobreza, sim, quais são? Nós, no DW, tivemos elaborado uma experiment do diagnóstico rápido, com indicadores objetivos, hein? Yeah, em termos do nível de acesso de água, saneamento, direito de terra, a situação habitacional, estes indicadores que são fáceis de identificar. E utilizamos isto numa escala relativamente grande para avaliar, até mapear, até o nível de cidade, hein? O nível dos distritos, até rurais podem ser utilizados. Mas qual é sua metodologia, porque eu acho que será bastante interessante, porque Arizo é um dos bairros onde estudamos há anos e anos e anos, entende? E acho que isso foi uma das razões, eu não sei, mas recomendei esta zona ou ainda no início deste estudo, porque existem dados, hein? Será interessante de ver quais são os instrumentos que a sua estudo está a utilizar para medir o nível de pobreza. O nosso inquérito vai ter os mesmos indicadores. Fizemos entrevistas com os chefes de família sobre as capacidades económicas da família, a contar e também para descrever os valores que tem dentro da casa, né? Se tem energia, se tem água, se tem o que tem e o que não tem, né? Indicadores objetivos, como há ou não há luz, e também tentamos medir mais ou menos qual é o acesso que tem a dinheiro, mas isso já é muito difícil. As pessoas não têm uma noção clara de qual é o ingresso mensal e tal, isso fica tudo muito complicado, mas temos algumas indicadores, né? Temos indicadores como quanta gente contribui para a casa com ingresso. Portanto, temos bastantes informações estatísticas mas ainda não foram analisadas. Mas já estou a ver que é evidente que temos, na apresentação destas estatísticas, também vamos ter utilidade de comparar os dados que temos, os resultados. E se calhar vamos conseguir comparar através do tempo e espaço, não é? Mas eu não fui muito dentro da organização do inquérito, não sei mais por isso. Pena que eu não podia, essa era a ideia, que ele iria falar disto aqui. Asla, durante essas 2 semanas teve contato com a administração local e com o povo. Deu para aferir, em termos de relacionamento, se a população acredita nos órgãos instalados da administração local em termos de resolução dos seus problemas? E qual é a perspectiva em termos de solução dos problemas da administração? Tivemos a debater essa pergunta. Entretanto, para ser muito honesto, eu acho que o povo sofre um pouco do que eu poderia chamar a letargia, né? Falta de iniciativa. Porque muitas coisas podem-se fazer se os populares se juntassem às suas forças. Podiam fazer escolas, podiam fazer recuperação de água, podiam fazer sistemas de irrigação. Muita coisa consegue-se fazer, mesmo sem dinheiro, com alguma organização e a força da mão da obra, o coletivo local poderia melhorar a sua situação, pelo menos minimamente. Eu não estou a dizer que isso é uma maneira de sair da pobreza, mas pelo menos fazer alguma coisa. Mas há essa tendência de dizer que o governo tem que resolver. Qual é o problema da água? Não, o governo não olha para nós. Qual é o problema da estrada? O governo não olha para nós. Estamos aqui assim. Esses comentários estou a ouvir sempre. Então o problema é que o governo não olha para nós. E onde está o governo? Essa foi a minha. Qual é a noção que eles têm do governo? Estão eles lá. Na administração? A administração não tem dinheiro. Eles estão conscientes que a administração municipal não tem como resolver os problemas. E isso é bem claro. Eles podem ir lá à administração e ver de tal maneira que está parado aquilo. Não mostrei aquela caterpillar que estava aí fora, algum sítio, não é? É assim que eu falo. Isso é a administração municipal. Está agora? O povo vai lá ver. Se não estão a arranjar as vias, por que é que será? Aqui está parado. Não, tem que ser com o governo lá na província, ou se não, em Luanda. Não sei se isso vai em conta. Isso leva-me a outra questão. Em termos da motivação, da participação do coletivo. Como é que a administração tenta incentivar isso na população? Há uma sinergia? Pode ter sim, independentemente de existirem muitas dificuldades, se as comunidades se unirem, podem minimizar ou mitigar alguns problemas, como o Asla falou. Eu tenho uma vaga ideia da vivência nas aldeias. Não era por intervenção direta da administração local, era a própria comunidade que se organizava. Por exemplo, quando um jovem se juntava a uma mulher e precisava de casa, a comunidade ajudava na construção da casa para essa família, a organização. São essas forças, essas sinergias que podem ajudar a mitigar alguns problemas em termos de construção da sala, a fazer com que o governo apoie na iniciativa de melhorar o acesso à água. Ok. Uma observação recorrente foi com os SOBAS. Dizem que nós contribuímos com os nossos esforços quando somos chamados para fazer campanha. Ah, é? Campanha de quê? Por exemplo, limpeza da vila ou do bairro, descapinar as estradas, esse tipo de coisas. Fazer campanha mas só fazem quando o governo chama o administrador, não o regidor ou o SOBA, para organizar o povo para fazer isso. Não tenho outras observações que vai ao contra do que eu espero. E uma questão em relação à bandeira, que até agradeci aqui por acaso. Mas em relação à bandeira, a gestão tradicional se caracteriza muitas vezes pela cedência a ser por via matrimonial ou patrilinear, o que faz com que o poder seja entregue a sucessores que venham de uma linha sanguínea linear, sim, não sei o caso da província de Malanje como é que é, mas pois, e com essa politização das autoridades tradicionais, como é que a comunidade avalia ou encara essa situação? Será que continua firme normalmente essa linhagem? Porque há pessoas que podem não se rever na linha ideológica do partido no poder, mas faz parte da linhagem. Essa pessoa pode assumir o cargo, não? Entendo muito bem a preocupação da pergunta. Também foi uma preocupação que me coloquei durante os meus estudos para o doutoramento em 2008. Tive a oportunidade de, se calhar, refinar um pouco a opinião. Agora, parece-me que, se olho para os últimos 15 anos, o governo de Angola e o partido MPLA não tinham uma posição única para como lidar com a questão das autoridades tradicionais. O instinto é queremos controlar aquele gajo, né? Porque assim isso é uma chave para controlar a população. Pelo menos não queremos que qualquer outro partido controle as autoridades tradicionais. Isso vai criar uma série de dificuldades e problemas. E então, tal qual como o Colombo fez, ele confrontou o mesmo problema, né? Porque ele queria como controlar aquela pessoa que é tão influente na população rural. Então, às vezes, podia cooptar, pague-se um gajo, né? Dá-lhe um fardamento, um pagamento, depois está controlado. Só que isso, a cooptação é um processo muito complicado, porque podes sim receber dinheiro, podes receber o fardamento, não sei quantos, e depois vais à tua vida, fazes aquilo que quiseres e sempre continuas a receber, até que um dia eles dizem: não, não estás a fazer como, não estás a cumprir, vamos colocar outro. Mas aí começa o problema, a marca, né? Porque como interferir com essa linhagem? Então pode-se tentar colocar outro, ou pressionar, como se diz, virar o braço do Estado. Né? E também tem os outros partidos que vão a complicar a cena. Né? E parece-me que houve um processo de fazer experimentos, não é? Tentativas, como é que vamos melhor controlar isto. Aquilo que é a minha impressão disto, de Calandula, é que o governo e o partido MPLA não quer agora interferir com a ou pelo menos não demasiado, com a sucessão dinástica das famílias dos Somas. Porque isso acaba por criar muita confusão. Porque se eles colocam um gajo que não é da linhagem, a população faz a sua resistência e tenta impor outro, ou não colabora com esse que o governo colocou. Tal e qual como o Colombo encontrou muitas das vezes. Né? Melhor é sempre controlar, cortar esse que tem a legitimidade tradicional. E essa parece ser a estratégia agora, que voltou para a questão do cooptar. Posso dar um exemplo, né? Ah, vou deixar por aí. É mesmo assim. Para o nosso lado. Ok. Pode ser. Obrigado pela apresentação simples e objetiva. E como algumas pessoas vão dizendo, o bem está mesmo difícil. Né? Olhar para uma, as imagens que partilhou conosco, e o Calandula é um município que, através das suas quedas, corre o mundo. Né? É triste ver aquele cenário. Eu vou fazer alguns comentários. Falou dos 5 milhões. Eu, na altura, inclusive, estava num programa, que era o programa de evento municipal no Chitato. Estava na moda, todo mundo falava daquele processo. Mas eu, em conversa com administradores municipais, me diziam que era difícil aceder a esse dinheiro. Um dos administradores, inclusive, já não vive, que Deus o tenha, dizia que Samunga, inclusive, no Ministério das Finanças, as pessoas diziam, pá, se você garantir 10%, vamos transferir algum dinheiro para você realizar algumas ações no teu município. Então, é um problema chato. E outra questão, esse não foi avaliado, ninguém avaliou que resultados é que aquele plano teve, como é que se gastaram 5 milhões, quais os municípios receberam. Eu, inclusive, tive um caso caricato na altura. Fomos a uma comuna, geradores de grande cavalagem, a estragarem, comprados com todo o dinheiro. Enfim, então, não se fez avaliação absolutamente nenhuma. Né? Agora, olhando para aquilo que o Tiago falava, iniciativas da comunidade. Eu acho que há regiões que algumas pessoas vão tendo algumas iniciativas. Né? Eu posso dar alguns exemplos no Lige, no Ambo, inclusive de sobras que fazem até pequenos projetos de armamento de casa, etc. No entanto, essa questão, enquanto nós continuamos a dizer que o mais importante é resolver o problema do povo, e essa questão continua muito bem, muito presente, as pessoas vão continuar a dizer, ok, o Estado vai resolver. Né? Esse é o nosso grande dilema. Por isso que muita gente hoje discute qual é a matriz, de facto, do partido no poder. Né? Tu vês uma lei de direito de trabalho é mais capitalista e selvagem, mas começa a dizer que o mais importante é resolver o problema do povo. Será que é mesmo isso? Quer dizer, então, é uma discussão muito grande. E enquanto nós tivemos isso muito bem presente e dizemos, tentamos a dizer que o mais importante é resolver o problema do povo, o povo vai pensar que a questão da água, o Estado vai resolver, e a questão da energia, o Estado vai resolver. E agora, se nós mudamos um bocadinho o discurso, muitas vezes dizem, pá, o mais importante é ajudar o povo a resolver esse problema, talvez as coisas poderiam amenizar. Mas enquanto dizemos que o mais importante é resolver o problema do povo, que é a bandeira de quem nos governa, essas questões que estamos a ver aí, infelizmente, vão continuar. Né? Infelizmente, vão continuar. Agora, há uma questão. Não sei se percebeu, se a ADRA está presente aí neste município, e se está presente, qual é o trabalho que tem estado a desenvolver, se está a resultar ou não. Obrigado. Obrigado pelos comentários. Infelizmente, durante as duas semanas que estivemos aí, tivemos um acordo com a ADRA na cidade de Malanje para entrevistá-los e trocar opiniões. Mas não apareceu. Tem um gabinete em Calandula. Mas encontrei-o de tal maneira que encontrei Calandula em 2008 e sou o que mais abandonado, mais coerente e tal. Não me inspirou confiança de que a ADRA tem lá grande presença. Embora encontramos numa das aldeias um programa da ADRA que era de fazer um cultivo coletivo. Campos de ensaio, não diria isso, mas era um sistema em que a ADRA dá créditos à associação de agricultores que acaba por ser todos os homens na aldeia. Então, cada um tem o seu, tem 50 hectares e cada um tem a sua parcela. E cada um, ser membro da associação, fica com dívida. O trabalho da ADRA vem com tractores, vem com sementes, vão fazer as lavras, E quando vem o produto, a ideia é que os agricultores vão repagar a dívida que têm com a ADRA. E assim sucessivamente. Foi difícil avaliar, porque a ADRA não conseguimos falar nunca com a ADRA, mas também porque estavam na primeira campanha já. Então não deu para ver os resultados ainda. Mas as lapas estavam aí, aquele. Parece um campo bem trabalhado e dá alguma razão para otimismo. Só isso. Depois já encontrei uma situação. Das muitas vezes que estive na administração municipal, muitas das vezes não encontrei lá mesmo ninguém. Estava. O administrador não estava porque estava no Congresso. Né? Encontrei o adjunto, mas também nem sempre estava. Estava lá galinhas e cabras e não sei o que é mesmo verdade, estavam dentro do edifício da administração com gritos. Mas de repente estava lá um senhor que reconhecia, vestia assim um chapéu do MPLA, disse que era administrador de Cateco Cangol, um dos uma das comunidades. Não, Lucas! Foi o gestor da ADRA durante. Quando eu estive lá em 2008 e colaboramos muito. Okay. Quer dizer, o gestor da ADRA passou para a administração tribunal e já com o chapéu do. São pequenas as rodas, não é? Também as que são administrativas. Ok, temos mais uma questão. Eu sou o Nelson Paulo. Eu devo confessar que não sei como é que formularia a pergunta, mas a primeira seria uma análise comparada entre Angola e Moçambique. O que é que nós podemos absorver de Moçambique? Ou o que é que nós podemos oferecer a Moçambique? Acha que há alguma coisa a oferecer ou só temos para absorver de Moçambique? A outra, como é que analisa, sobretudo a partir de 2008, o nível de debate político? Acha que é um debate político que dá conta do recado dos desafios, ou é um debate que ainda está muito sofista, um debate que está muito mais preocupado com vocabulário e não tem nada de incorporação ao nível dos problemas que temos? E também achei muito interessante essa questão que o Samunga faz, essa coisa da corrupção, que efetivamente é um desafio gritante que nós temos. Eu não sei onde é que vamos ir buscar subsídios para conseguir superar isso. Encarar isso como um problema mesmo do Estado, não um problema só de uma parte. Mas como é que vamos conseguir dar passos nisso? Aquela coisa da aquela lei da probidade trouxe algum alento de esperança, mas não passou disso. Então, só mais essas duas, né? Em termos de fazer análise comparada com Moçambique. Sim. E o nível de debate político. Então, talvez também o científico, né? O nível de debate político e científico também. Mesma produção, temos a Universidade Católica há 15 anos. Pode-me fazer relembrar as perguntas, né? Agora. Comparação com Moçambique, debate, corrupção, se há realismo no debate político aqui com a realidade social, é isso? Exatamente. Bem, tivemos essa situação. A maneira que está a formular a pergunta, eu acho que. E a maneira que eu estou a falar, a razão é. A resposta é óbvia, não é? Tivemos lá durante os dias do Congresso e vimos na televisão que estão aí todos vestidos igualmente. Não estou a falar dos dois lados, o debate político, quer do que defende, que contrapõe. Eu não vi que aquilo que eu vi no noticiário não parece muito aquilo que os. Não estou a ver que os representantes daí falam para essa realidade. Não estou. Não consigo. Eu vi um teatro político no Congresso, mas se calhar há alguma coisa que eu não estou a entender bem, não é? Como eles comunicam com, para resolver essas dificuldades aqui. Hoje, para mim, e também eu não falei da corrupção, não é? Porque eu não sei explicar, não tenho dados, mas o que eu vi o resultado que eu vi foi um bocado que eu tentei dizer com aquilo que eu chamei os mamarrachos do desenvolvimento. Aquelas obras não acabadas. Mas quem é que tira o proveito daquilo? O que é que se está a fazer muitas obras sem terminar? E quem é que fica com a conta? Quem é que paga aquilo? Mas alguém ganhou dinheiro com isso, não há dúvidas. E porquê? Não acredito que foi um empresário que construiu isso assim à toa, sem ter um plano para recapitular o dinheiro. Deve ser alguém que construiu, ganhou dinheiro e a dívida ficou no estado do Estado. Há um fator de corrupção, evidentemente. Eu não temo a dizer isso. Há um outro fator, e é a má gestão. Ou a gestão ineficaz. Isso, se calhar dizendo, isso de facto o Presidente da República chamou a atenção isso, não fez? Ele disse, a obra do partido agora é acompanhar os investimentos públicos. Bem dito, porque é preciso. Porque se esta maneira que se replica em todos os municípios, o Estado está a perder muito dinheiro, está a perder muitas oportunidades que eventualmente poderiam beneficiar o povo. Tenho uma recomendação, que é: qualquer coisa está errado na maneira da planificação pública. Porque, como descrevemos, no caso do Programa Municipal Integrado, aí parece que aplicam ou mandam as construtoras para aqui, acolá, por todo o lado do país, a construir, será, postos de saúde, escolas, não sei quantos. E lá localmente, não há coordenação. Não vale a pena construir um posto de saúde sem enfermeiros, nem escolas sem professores. Tem que haver coordenação com o setor da educação e o setor da saúde. Mas parece não haver, porque senão haveria. Não construiriam uma escola sem professores. Não faz sentido construir. Quer dizer, é evidente, de tal maneira é evidente, que há uma falta de coordenação horizontal e vertical. E quando eu falo de coordenação vertical, é que os sectores têm que estar coordenados, assim que quando as obras públicas fazem uma escola, tem que haver garantia que para aquela escola há professores. Se não, vale a pena gastar dinheiro em outra coisa, ou não? Está-se a perder muito. Mais um ministro. Moçambique. Moçambique. Quer dizer, não posso explicar tudo de Moçambique, mas pelo menos há uma sociedade civil bastante vibrante em Moçambique. Há um sector dos mídias que consegue fazer análises avançadas e levantar questões e debatê-los no espaço público bastante aberto. Só que tem havido em Moçambique ultimamente muitas ameaças a esse espaço. Não sei se ouviram falar que houve assassinatos de jornalistas e de alguns advogados, e são coisas que ameaçam a liberdade de expressão de uma forma que não se encontra aqui em Angola. Aqui a ameaça é mesmo mais através de pressões económicas e... Para não abrir outro debate aqui, há universidades que têm, é comparativo com Angola, tem tem acadêmicos que falam, tem, mas é uma situação similar à de Angola, acho, em muitos sentidos. O grande problema é que há uma realidade do capital e dos centros urbanos e há uma outra realidade muito diferente nas zonas rurais e nas aldeias. Como se fossem dois mundos. Em Moçambique ou cá? Nos dois lados. Nunca vi um jornal durante duas semanas. Nem o jornal da Angola aparece. Mas também não precisa levar lá jornal, ninguém sabe ler. Muito obrigado. Eu sou Miguel Otango, da IEF, e é a primeira vez que participo desse debate. E dizer que é um debate, um espaço muito produtivo, e eu acho que, essencialmente, um momento onde muitos de nós poderão aprender muitas coisas e trocar impressões. A minha primeira questão assenta-se relativamente à questão que levantou sobre a ausência dos professores. E o que observa-se, de facto, é que muitos professores que são colocados nas escolas, nas zonas rurais, são pessoas provenientes da cidade. E isso é tanto um problema quanto universal, se formos a ver, que se vive em quase todo o canto, quase todo o setor de educação nas zonas rurais. E, portanto, eu gostaria de perceber, na sua perspectiva, de outras realidades, por exemplo, pode ser Moçambique ou outros países, acha que colocar um professor proveniente da zona rural resolveria a questão da ausência dos professores? E, se calhar, também lançar aqui um pouco a pergunta para os colegas, visto que muitas das vezes o fator salário tem atraído os professores para as cidades. E já se vê o caso que muitos professores são formados nas zonas rurais, depois, por razões salariais, emigram para as cidades. E a outra questão é relativamente à migração de jovens. Podemos chegar até? Sim, sim. Okay. Segura aquele pensamento, depois volta. Ok. Depois, também tenho uma pergunta para vocês. Ajudem-me para ajudar-me a entender. Eu não sou perito nenhum no setor de gestão da educação. Não posso dizer que tenho as respostas. Não tenho feito estudos comparativos. Tenho algumas observações de Calandula e a lógica. Agora, muitos diziam aí que estamos assim nessa situação, não temos energia, não temos condições para oferecer aos nossos professores. É mais do que... E eles sabiam mesmo, os velhos estavam a dizer que não temos nada para oferecer. Eles estão acostumados aos seus computadores e ao internet, sabem do internet, não é? Mas dizem que é isso que os professores querem, mas não temos condições para oferecer isso. Não temos. Por isso estão assim um bocado... pagar, não há maneira. Agora, vem a sua questão. Se, em vez de trazer pessoas da cidade que têm esses hábitos, utilizassem pessoas locais, aí tenho uma observação. Porque falei com a missão católica, que tem lá, a missão católica de Calandula é incrível. Ficou lá durante o tempo da guerra, aquilo encheu de refugiados, aquilo estava tudo minado por fora, mas dentro lá havia um recinto com 10 mil pessoas em 99. E ao longo do tempo colonial até a dia de hoje, sempre está lá a missão católica. O padre de Viana disse, o velho padre que está aí, disse que estava triste porque desde que ele chegou aqui, há 45 anos, ele sempre apostava na educação. É o mais importante. E então na Católica tem um seminário para educar, para formar professores provindos da zona, daquela zona rural. Então, dá uma educação primária, educam alguns para serem professores durante 4 anos. E este ano ele disse que tínhamos formado 52 professores. Sabes quantos é que conseguiram ter trabalho, emprego? Zero. Porque o governo não faz conclusões. Mas com tanta carência de professores, como é que eles não dão trabalho a essas? Ficamos a pensar muito nisso. E eu também, ele não teve resposta, mas ele acha que é caricato a situação. E eles estão agora desempregados. Hoje sabemos que há uma... E isso não posso verificar, mas eu deixo isso como uma hipótese. Muitos professores compram o seu emprego na educação da cidade. Dizem que é assim. Compram o emprego, mas não vão lá. Recebem salário, mas não vão lá. Ok. Se você pode terminar, você pode. Como eu tenho. As suas ações também não. Yeah, é isso. Ok. Em várias das aldeias e bairros encontramos uma situação. Há quase o número de homens, é quase a metade que é mulheres. Há muita criança. Mas não tem homens. Aliás, ou tem muito menos homens. Vamos explicar isso. Porquê? Estão a nascer. Quer dizer. Não, é explicado. Não, muitos homens têm duas mulheres. Mas o resto dos homens ficam. Lembre-se se ficassem sem mulheres. Então, vão para onde? Porque nascem, não é? Mais ou menos 50-50. Ou não? Como é explicar? Pode responder. Pode responder. Eu queria que A minha segunda questão era mesmo relacionada a este aspecto de migração dos jovens, particularmente homens. Não é? O que se verifica, se calhar, não podia ser, não posso assumir que é um fenómeno geral, não é? Mas nos estudos nós já tivemos a participar com algumas universidades, é que muitos dos homens emigram para a cidade à procura de trabalho. E isto tem, de alguma forma, foi também um facto que nós levantamos nos nossos estudos, que havia muito mais mulheres nas aldeias e poucos homens. Mas o assunto está a falar sobre os bairros urbanos também, hein? Não. Não. Lá não, nos bairros urbanos é muito mais difícil avaliar isto, mas lá, não na verdade, é exato, somos 66 homens. E mulheres? Não, 66. Dizem assim, tem. Só passar de mim. Mas isso é uma coisa que se assiste um pouco no país. Se o. Mesmo em Malásia, boa parte daqueles jovens que andam de moto, jovens, os mototáxis, são oriundos destes municípios. Aquelas lá, os campos que mostrou, eles vendem mandioca, vendem bombô, conseguem algum dinheiro. A tendência é ir para a cidade fazer mototáxi. Alguns fazem isso. Outros nem por isso. Por isso é que há aldeias. Inclusive aldeias que só têm mesmo mulheres. No máximo tem dois homens ou três já também velhinhos. Está a acontecer isso. E os jovens já não voltam. Já não voltam. Ficam na cidade. É um exemplo. Há um caso. Ok, mas pela lógica, então, os homens têm de estar aqui na cidade. E tem que haver mais homens do que mulheres. Mas há um amigo, mesmo o próprio censo, revela que existem mais mulheres do que homens. Mesmo aqui na cidade. O censo revela geral em Angola existem mais mulheres do que homens. Quanto? 5% a mais. Quanto parece? Mas isso é mais ou menos normal ao nível mundial. Porque nascem ligeiramente mais mulheres do que homens. Mas isso não explica tudo, porque a diferença de lá foi de tal maneira grande que isso não. Eu acho que ali não é só pela migração. na busca de trabalho, é que os homens também morrem mais que as mulheres. Isso é um dos fatores que faz morrem muito mais cedo. E morrem mais, no geral, que as mulheres estão mais expostas a situações que podem levá-los à morte. Então, também acho que é um dos fatores que faz com que haja mais mulheres em cada dúvida do que homens. Acho que a própria guerra também influenciou nisso, né? Sim. Mais estavam no combate eram homens do que mulheres. Claro, mas eu não sei se o número de mortes foram assim. Também morreram civis, né? Na guerra. Sim. Eu não sei se também ponderamos nessas hipóteses da migração, se calhar foi a guerra e a morte dos homens. Mas eu não sei quais são dos fatores, talvez de tudo, né? Mas alguma coisa é que vai explicando essa grande, mas mesmo grande discrepância. E por outro, coloca questões interessantes sobre as relações do género, né? Porque é mais do que evidente para nós que lá, localmente, as mulheres trabalham mais que os homens. Para mim é injusto. As mulheres buscam água, buscam lenha, fazem comida, tratam das crianças, fazem tudo e mais alguma coisa. E eu assim perguntei aos homens: e vocês fazem o quê? Aí começaram a ouvir assim: ah, a pergunta: então, é justo isso? Começaram a fazer uma grande debate assim, depois, calma aí, porquê que é assim? O homem, não, depois um gajo levantou o braço e disse: é preconceito! Ok, preconceito. Mas quando finaliza as contas. Mas por outro lado, é essa coisa dos homens morrem mais. Também tem a ver. Será que é mais perigoso ser homem? A tua expectativa da vida, se vives, é que tens que trabalhar menos do que a mulher, mas parece que morre mais. Não sei se o que é melhor. Quando se coloca essas questões de género entre nós aqui, a mulher trabalha mais que o homem, temos que ter em atenção o nosso fundo genético. Nós, acima de tudo, somos africanos e de origem bantu, né? Isso é algo que vem desde o nosso antepassado. Agora, é possível, era isso provavelmente sim, mas tem que ser algo natural, não pode ser uma coisa imposta, né? Porque isso é um debate muito grande, nós temos estado a falar sobre isso já lá há alguns anos. No final do dia, tu vais a uma localidade como essa, Calandula, é difícil mudar. Yeah, porque isso já está com nós. Da educação. Há tarefas específicas para o homem e para a mulher. Mesmo aqui, hoje conosco, a minha mãe vai vir à minha casa e encontra uma lavada ao céu. Vai ser uma aberração. A mãe vai dizer à minha esposa que. Meu filho foi o Lissan, na nossa língua, falamos de foi feitiçado. Yeah, então, é um pouco isso. Na cabeça das pessoas. Mudar isso não é de dia para noite. É uma discussão muito grande. Isso é uma questão interessante. Meu filho, por exemplo. O nosso diálogo é mais aberto e que nós temos que partilhar tarefas. Não há nada disso, tarefas específicas para mulheres e para homens. A dada altura tu pedes para fazer uma coisa, por exemplo, ele vai dizer, não posso fazer isso, eu sou homem, eu chego, quando eu for grande eu chego do trabalho, leio o jornal, vejo televisão, e a mulher vai para a cozinha. Sim. Ok, tendo em conta o nosso tempo, eu vou dar por encerrar o nosso debate, se calhar tentamos analisar a igualdade de género num outro espaço. Então, também estamos naquela fase de especulação. Obrigado a todos.